Para iludir a dúvida, privado de equipagens, nenhum dos habituais pontos de referência vem em meu auxílio. Procuro um curador distante, fora do estreito mundo em que me movo. Inútil. Bicho. Objetos minúsculos, paredes brancas pontilhadas. O botão da campainha à minha esquerda. A memória retira-me a sua cobertura instantânea. Tento galgar esta padiola dentro da minha cabeça e daí lançar-me à desfilada sobre uma estepe daninha ou cair do alto da montanha onde guardo o meu ninho de águia. Digo-vos que só pretendo a grande casa alugada da minha infância, o vapor ronceiro em que apenas um velho missionário se lembrara de que uma criança existia. O velho desapareceu inesperadamente num pequeno porto do Zaire e deixou-me só. José Afonso, e é assim que iniciamos este Caso Fazem Caso Tocam desta semana, remencionando um nome que é de todos sobejamente conhecido, faz parte da nossa memória, de mais novos e mais velhos, aqueles que o conheceram e aqueles que conheceram já só a sua obra. José Afonso é efetivamente dos nomes que mais vezes aqui foi referido, no Caso Fazem Caso Tocam, por vários outros autores, quer a propósito daquele desafio que temos, em que perguntamos de quem gostaria muito de fazer um tema, quer a propósito sobre as influências que ele teve no panorama da música em Portugal. Há poucos dias estivemos com o Júlio Pereira, que teve, enfim, a sorte de trabalhar com ele e de conviver com ele. E hoje temos alguém que conheceu bem, que aliás é seu familiar, seu sobrinho. Falamos então de João Afonso, um dos nomes de que nestes últimos 4 anos que andamos aqui no Caso Fazem Caso Tocam, já por várias vezes tentámos ter connosco para falarmos. Agora, a propósito de um redondo vocábulo, um álbum que sai depois de um espetáculo, que já foi reeditado também em termos de espetáculo no São Luís, mas que começou aqui em Viseu já no ano de 2007, o João Afonso, juntamente com o piano o João Lucas, editaram um redondo vocábulo com textos e canções de José Afonso. E é João Afonso, efetivamente, que hoje temos connosco ao telefone aqui com a Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado. E agradecer-lhe a disponibilidade para esta conversa. Eu é que agradeço o convite e o prazer de estarmos juntos. Muito obrigado. Um redondo vocábulo, textos e canções de José Afonso. É assim que está na capa, inclusive, deste álbum. E eu dizia há pouco que é um álbum que surge após um concerto e um espetáculo dado no Teatro Viriato em Viseu. Quando esse espetáculo foi feito, e isto em 2007, havia a perspectiva da criação deste disco? Não, este espetáculo surgiu com naturalidade, eu sempre cantei canções do meu tio, sempre tive o gosto e o prazer de cantar canções do meu tio, foi assim aliás que eu comecei a cantar ao vivo, e depois de um certo, digamos, afastamento, porque queria mostrar as minhas canções, e, apesar de ter uma ou outra canção sempre nos concertos, recentemente, a pretexto, ou seguindo a ideia do meu irmão Zé, ou meu irmão mais velho, sugeriu-me um guião que foi bastante falado e pensado entre os dois, um guião que respeitava cronologicamente as canções do meu tio e que tinha por detrás também uma ideia de abordarmos canções menos conhecidas e ao mesmo tempo que tivessem outras ideias metidas, ou seja, a própria identidade de José Afonso como uma pessoa de certa maneira solitária e independente a todos os níveis, e escolhendo canções que, quanto a mim, quanto ao meu irmão Zé, representavam as várias facetas e as várias fases, e também por serem canções todas elas bonitas e bem construídas, né? Depois o espetáculo foi sendo feito, eu sou vizinho do João Lucas e meu amigo, somos amigos os dois, e fomos trabalhando sem grandes pressões, porque a única pressão que existia era a nossa criatividade e a nossa vontade de o fazer. Depois, mais tarde, foi o Zé Fortes, que é o nosso terceiro sócio, né, nesta viagem, o técnico e mestre José Fortes, que também, por sua vez, gostou muito da ideia, e foi ele que sugeriu-nos, e por que não gravarmos este espetáculo? Porque o espetáculo foi sendo feito, que foi-se criando este entendimento entre a minha voz e a voz do piano do João Lucas. E a ideia de gravar só surgiu depois, quando começámos a ter e o gosto de fazermos o espetáculo, uhum. e a percebermos que era possível, mesmo sem editora, sem muitos meios, e também tínhamos a possibilidade de gravarmos, porque o Zé Fortes disponibilizava todos os meios técnicos uhum. e possíveis. E depois surgiu essa ideia, que foi gravarmos no Teatro Viriato. O diretor do teatro ofereceu-nos o espaço durante 4 dias. Uhum. E no quarto dia nós retribuímos com um concerto ao público. Foi assim que foi gravado, sem massas e sem meios. Enfim, um conjunto de circunstâncias interessantes que permitiu desenvolver este projeto, não é? Sim, é verdade. Que se outra coisa tivesse sido pensada, eventualmente teríamos um DVD, não? Foi feito um pequeno videoclipe, uhum. que também não havia meios. Isto foi tudo feito um bocado com a prata da casa. entre nós, tínhamos um amigo que também se disponibilizou a gravar. Foi feito um videoclipe. Está disponível na nossa página também para quem Sim. quer visualizá-lo. Pois, também existe um making-of, que era a nossa vida nesses 4 dias e como o processo, como foi feito. O Zé Fortes, que é, para além de tudo, é um grande amigo e uma excelente pessoa, levou a sua estúdio móvel, uma carrinha, onde tem todas as condições técnicas, e acoplou ao teatro. Então comunicávamos, eu e o João Lucas, oralmente, né? Ele ouvia-nos do outro lado, e assim íamos gravando, decidimos gravar de música a música, e depois escolhemos os melhores takes. Não há grandes edições, é mesmo escolhermos o melhor take, com melhor atitude e melhor interpretação de cada um. E assim passámos 4 dias de trabalho, mas muito bem passados, porque tínhamos também muito bom ambiente, bom entendimento entre os três. O Zé Fortes, de vez em quando, brincava do outro lado, a meter-se connosco, a dizer: agora a sério, vamos gravar a sério, por exemplo. E foi um disco em que havia também um envolvimento emocional muito grande com as próprias canções. Cada um, à sua maneira, tinha a ver com as canções que íamos interpretando e gravando. Era un redondo bocado, no más o magreste. Revelaba función de 100 maninos dedos, poupou seus cabelos, resíduos de lar. Nos degraus de Laura, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando baratas, a fúria crescia clamando vingança. Nos degraus de Laura, no quarto das danças, na rua os meninos brincavam, e Laura na sala de espera, ainda o árido cão. Na sala de espera, deu ar e doca. Curiosamente, grande parte das canções são, para muitas pessoas, novidade. Aliás, algumas são mesmo novidade. Caso Bombons de Todos os Dias, não é? É mesmo inédito. É um inédito que eu gravei no meu último disco, o meu penúltimo disco, neste caso, uhum. Outra Vida. Foi uma canção, letra e música, que foi possível gravar. Foi-me cedido há uns anos, a mim e à família, por um grande amigo, um companheiro do meu tio Zeca, um Benedito, na Galiza. Uhum. Uma gravação feita em casa dele, e então ele deu-me essa cassete, e como foi permitido gravar, assim o fiz. E como fazia sentido, e tem um universo muito próximo do Redondo Vocábulo, fiz questão de que estivesse na história deste. No fundo, passa, é quase uma história em que eu vou intervalando com textos falados também no Redondo Vocábulo. Estão livres de perigos, homens ocupados, fora de tromboses. Este Nia se sente nas ombreiras dos homens da rua, cidade flutua. Mas há quem parece ao vivo de azia. Mas há quem parece ao vivo de azia. Papéis selados, bilhetes de lotaria. Bombons, bombons, bombons, bombons de todos os dias. Estão livres de perigo os homens fáceis, de gestos livres, conta corrente, chaveiro, gambrinos. Se houver a dinheiro, oh Portugal do meu lado, para onde vais embarcado? Estão livres de perigos, homens ocupados, fora de tromboses. Este Nia se sente nas ombreiras dos homens da rua, a cidade flutua. Mas há quem padeça ao vivo de azia, papéis selados, bilhetes de lotaria. Bombons, bombons, bombons, bombons de todos os dias. Estão livres de perigos, homens, os homens fáceis, de gestos livres, conta corrente, chaveiro, gambrino, se houver a dinheiro. Do meu lado, para onde vais embarcado? Para onde vais embarcado? Para onde vais embarcado? Este espetáculo, como há pouco falou, teve início neste Teatro Viriato, é replicado mais tarde, já em novembro do ano passado, no São Luís. Aí, provavelmente, já com outros meios, talvez. Eu creio que o que eu realço é que, à medida que vamos fazendo, vão-se modificando um pouco os arranjos, mas não assim tanto. Ou seja, há quase que uma comunicação tão grande, tão entre os dois. Nós, para além de espetáculos que vamos dando com o Redondo Vocábulo, ensaiamos bastante, porque para além da nossa proximidade e amizade, existe um prazer enorme em fazer este espetáculo. E já pusemos alguns temas, acrescentámos alguns temas novos. Por exemplo, fazemos questão nos Ancores um dos temas é um tema que está na faixa escondida, não sei se chegou a ouvir, que é uma criança que aos 5 anos toca, né, no Largo do Breu, que sou eu próprio, quando tinha 5 anos, e eu descobri essa cassete e o Zé Fortes melhorou o som e então está como uma brincadeira no final do disco e fazemos questão de a cantarmos também noutra versão, já eu mais velho, né? Já lá íamos perguntar, de facto, de que gravação era esta, convencidos que era uma coisa recente. No Largo do Breu, sem luzes no céu, nem um Deus que venha abraçar os latidos do Largo do Breu. No Largo do Breu, a noite não vem sem sinais que fazem tremer os mortais do Largo do Breu. Mas quem não for mal. Mal de nós sabemos que era o pronúncio de João Afonso enquanto cantor, não é? Tinha 5 anos, eu sei porque está lá a mesma data, escrita em Moçambique, no wall da nossa casa em Moçambique. Ora, aí reparávamos o ano 1970, não é? Portanto, com 5 anos, e até para dizermos a idade de João Afonso. Não há problema nenhum. Não, isso permite-nos então aqui recuperar agora o nome de José Afonso, seu tio, e procurarmos saber, a influência da música é naturalmente também vinda do seu tio. Foi uma pessoa com quem conviveu bastante, não? Sim, o meu tio tem na minha cabeça duas fases muito fortes. O meu tio foi sempre uma pessoa de referência na família, a minha mãe, como os meus avós e o meu pai, sempre foi uma pessoa que referenciada e falava. Nós vivíamos em Moçambique, por isso era a terra dos avós e dos tios, dos meus pais, né? Portanto, a referência do meu tio Zeca, que ia escrevendo canções do outro lado do Atlântico, era sempre presente. E era sempre uma grande festa quando surgia um disco novo dele. E era também uma referência como uma pessoa que, também para nos localizar historicamente a nós miúdos, era uma pessoa que era perseguida pela PIDE, era uma pessoa que tinha problemas por dizer o que lhe vinha na alma e o que pensava. Por isso, para nós miúdos, era também uma forma de estarmos minimamente informados, apesar de sermos uns miúdos, né? Tinha 9 anos, quando saiu o 25 de Abril. Isso foi uma fase, e, portanto, o meu tio era quase que um ídolo para mim, a miúdo, né? E para nós. E depois foi a fase quando cheguei a Portugal e em que me agarrei bastante a ele. Era uma pessoa muito especial, que também me ajudou, de certa maneira, a adaptar-me a uma nova realidade. Um novo país, um novo mundo, mais frio, né? E tive uma proximidade muito grande, principalmente nos últimos anos, e mesmo na fase pior, na fase da doença, recordo com grande emoção e alegria, porque era uma pessoa riquíssima, com um humor muito especial, porque tinha e tenho um grande amor. Que amor não me engana com a sua brandura, se da antiga chama mal viva na lua de uma mancha negra, de uma pedra fria. Que amor não se entrega na noite vazia. E as vozes embarcam num silêncio aflito. Quanto mais se apartam, mais se ouve o seu grito. Muito à flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha beira. Thank you. Lua Nova, um mundo de emoções. Em novas contadas, junto de uma era, nascem flores vermelhas pela primavera. E assim tu souberes, após a morte, começou a participar em homenagens ao seu tio, né? Junto do seu irmão também. Mas em termos de musicais, como carreira, surge já na parceria que fez com o José Mário Branco e com a Amélia Mujo, O Maio Madurmaio foi um culminar de uma série de homenagens. Eu comecei a cantar, como disse, com o meu irmão António, com quem faço vozes sempre nos discos. E eu, o António e o Sérgio Mestre, começámos a cantar, e eu tinha 3 ou 4 temas meus que ousei começar a mostrar, mas a maioria das canções eram canções do meu tio, e a maioria das vezes eram espetáculos de evocação e homenagem ao meu tio. E isso porque, para além da admiração, do carinho que eu tenho por ele, também achava que era uma forma de chamar a atenção para a obra riquíssima, poética e musical, que nessa altura era muito pouco badalada após a morte do meu tio. E assim comecei a cantar, e o Maio Madurmaio é um culminar dessa fase que tive com o meu irmão e com o Sérgio Mestre. Hoje em dia, o José Afonso é dos nomes que provavelmente mais cantados em português, portanto, das mais diversas versões, e onde se junta naturalmente também este seu muito bom disco. Obrigado. Finalmente se fez justiça, talvez a partir daquele álbum de tributo. Eu acho que o ponto de inversão da situação foi Os Filhos da Madrugada. Exatamente. Que foi um disco que eu acho muito importante, porque fez chegar a música do meu tio à gente mais nova, que possivelmente terão ido ouvir as versões originais. E eu tenho uma maneira de pensar que, felizmente, o meu tio deixou de ser só de pertença de alguns setores da sociedade que se apoderaram da obra e da posse dele, né? Para ser de todos, ser de toda a gente que queira apreciar a riquíssima obra e de grandíssima qualidade, com a maioria dos temas são temas de uma grande criatividade, de uma grande qualidade e de uma grande originalidade, e de grande, são esteticamente progressistas, são temas que têm arranjo e têm uma estética inovadora, colhendo grandes influências do jazz, da música erudita, da música africana. Foi dos pioneiros a fazer essa fusão com a música africana, né? Como os alejos lá nos Chipangaras. Lá no Chipangara vai nascer menino, dentro da palhota tem o seu destino, dentro da palhota tem o seu destino. Lá no Chipangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Há de ter um nome lá para o fim do ano, se morrer de fome tapa-se com pano, se morrer de fome tapa-se com pano. Se tiver veja corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Pretinho de raça sempre desconfia. Se o musoco passa, diz muito bom dia. Se o musoco passa, diz muito bom dia. Quando fomo fana e já pedi pão, dá-se uma lambada, vem comer a mão. Dá-se uma lambada, vem comer a mão. Mais uma patada, vai-te embora, cão. Dá-se-lhe a porrada, porque é mandrião. Dá-se-lhe a porrada, porque é mandrião. Lá para o fim do ano, quando já for moço, guarda-se o tutano, fica pelioso. Guarda-se o tutano, fica pelioso. Quando for já o homem, tira-se o retrato. Come na cozinha, chama-se mais nato. Come na cozinha, chama-se mais nato. Se mudar de vida, vai para o contrato. No fundo da mina fica mais barato. No fundo da mina fica mais barato. Quando for já velho, chama-se tratante. Dá-se-lhe a aguardente e morre no instante. Dá-se-lhe a aguardente e morre no instante. E acho que eu, como familiar, fico feliz de ver que neste momento é admirado por todo o seu conjunto de obra, não esquecendo do lado poético. Sim. E o lado interpretativo, a forma, sei lá, mágica com que ele canta as canções e nos faz arrepiar com temas como o Redondo Vocabo ou a Garrafa Vazia de Manuel, aquela introdução, essa atitude que é o lado que eu mais admiro nele. Isso referindo-me à parte interpretativa, à forma dele dizer as palavras, a cantar. A garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. De Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. A garrafa vazia de Manuel Maria. Eu sou algo mais novo do que o João, e o primeiro contacto que tive com o José Afonso, para mim, provavelmente do que se ouviria em casa com os pais, e o primeiro disco que tive do José Afonso é uma edição póstuma, portanto, um álbum gravado ao vivo do último concerto, onde me recordo, exatamente, onde me recordo de que antes de cantar o Grande Lobo de Morena, ele pede ajuda às pessoas, é que já não seria capaz de o fazer. Algo que registrei na altura, porque lembro-me de perguntar porque é que teria sido aquilo, normalmente, e fiquei a saber da sua doença. Meia culpa, algum desconhecimento do que era José Afonso, preciso falar aqui na década de 80 e qualquer coisa, e da qual eu teria 12 anos, 13 anos, portanto. Gosto particularmente da obra de José Afonso. Há um tema que não está aqui no vosso disco, com uma pena minha, mas que provavelmente eu já cantarei agora ao vivo, e falo do A Morte Saiu à Rua, que é bonito, já ouvi N versões e já desafiei alguns músicos aqui nessas entrevistas a fazerem versão desse tema. Portanto, o José Afonso é uma figura transversal, quer como personalidade, quer como autor. Falou há pouco de que houve uma altura em que entendeu que se avastava um bocadinho deste panorama e lançou os seus álbuns, começou com o Miçangas, 97. Foi Foi em 97. 97. Portanto, já lá vão 13 anos, não é? Epa. Estava a pensar no mesmo, estava aqui a fazer conta. E que nos permitiu conhecer, primeiro, o João Afonso, cuja primeira referência era logo o seu tio. Há mais vida, para além de José Afonso, em João Afonso. E não só nos seus discos a solo, como também nas participações que teve, muitas vezes com autores de que trabalharam com o seu tio, e com isto refiro-me ao Júlio Pereira, refiro-me a Fausto, ao Luís Pastor. Ao Luís Pastor, exatamente, em Espanha, José Mário Branco, mas não só, também pessoas mais novos, que também já conheceram por via só da obra José Afonso, e estou a falar aqui de Filipe Paes, não é? Os trabalhos. Ontem vim de Vigo, estive a trabalhar com a Dulce Pontes também, tenho trabalhado com o Xia. Exato. No outro dia fiz dois temas para a Quinta do Bio. Quinta do Bio, quando apresentaram esse álbum, que era na altura A Hora das Colmeias, não é? Ah, é verdade. Mas, neste momento acho que estão a preparar um próximo álbum, não sei se já está a ser editado, gravado já. Eu fiz dois... Mais dois temas, então. Dois letras, sim. Trabalhou com Na Ópera Mágica do Cantor Maldito, um excelente álbum de Fausto. Participação numa produção do Júlio Pereira, mas que é o Canções de Embalar. Portanto, onde canta um tema que acho que é o Contar Meimés. Sim. Exatamente. Portanto, com o meu irmão. Enfim, é um trabalho bastante interessante dentro do espectro musical que adotou, que vai além do trabalho de José Afonso. Quando é que volta a retomar esses temas de autores seus? Sem fugir à questão, uma coisa é a influência que eu assumo que tenho do meu tio, assim como outros músicos, como Chico Buarque, Caetano Veloso, são pessoas que me marcaram musicalmente. Agora, o meu tio é, sem dúvida, a minha grande influência, a minha grande referência musical, até a própria influência que eu tenho nas minhas canções meias híbridas africanas vem através dele, não é? Outra coisa é o gosto que eu tenho nas colaborações que me são solicitadas com outros músicos e a influência do meu tio estará inconscientemente sempre nos temas que vou fazendo, né? não sei fazer de outra maneira, porque é como a própria vida, né? Tudo que nos envolve, as leituras que nós temos, os amigos que temos, de alguma maneira vão nos influenciando nessa convivência que é a vida do dia a dia, né? As coisas que eu vou fazendo, as canções, portanto, fui depois desse disco produzido pelo Júlio Pereira, tive dois discos produzidos pelo meu amigo José Moscarrapa, um grande músico, que é o Barco Voador e o Zanzibar. Exato. Depois fiz Outra Vida com o João Lucas, na direção musical, na produção. O Redondo Vocabo, de alguma maneira, foi tipo um justo contas comigo próprio, numa leitura muito intimista e pessoal sobre o meu tio. E agora, neste momento, estou neste momento a preparar-me para ir para estúdio com um trabalho que, em princípio, não sei se virá a chamar, Mapa Cor-de-Rosa, mas pelo menos é um título provisório. O nome do código, para já, não é? É, que é um trabalho com... são cerca de 17 canções, para eu peneirar e selecionar, com o João Lucas, que vai assumir a direção musical, a produção. E então fizemos uma maquete e está em parte feito, já vai para estúdio, em parte as canções já irão feitas. São canções minhas sobre poemas de dois grandes escritores e dois grandes amigos por quem eu tenho uma grande admiração, que é o José Eduardo Agualusa, de Angola, e o Miyakoto, de Moçambique. São temas, por isso é que eu te chamei Mapa Cor-de-Rosa, que seria um encontro, uma fusão de Moçambique, Angola e Portugal. E daí essa brincadeira do Mapa Cor-de-Rosa. Neste momento estamos a preparar-nos, infelizmente a situação das editoras e da indústria discográfica não é a mais favorável, por isso não sei como é que vão ser os próximos passos logísticos e depois de como é que vamos fazer o disco, né? Porque neste momento estou sem editora. Mas de uma maneira ou de outra, o disco até o final do ano estará feito. Portanto, temos aqui mais uma edição de autor, provavelmente. Provavelmente. Provavelmente será uma edição de autor. Há um interesse de uma editora espanhola. E não sei se agarraremos nessa hipótese. Mas possivelmente será uma situação dessas, que será sair primeiro lá fora, ou então se houver, não sei como é que funcionam essas coisas, uma parceria, isso é que seria o ideal. A fadiga é um dom da natureza, xisa. Com as minhas tamanquinhas, com as minhas. Com as minhas tamanquinhas. Para quem não faz fortuna, mata as penas e faz covinhas. Mata as penas e faz covinhas. Pela caçada deslizo, o operário modista, o alfaiate. Metidos num alicate. Depois da festa, menina, muita gente se amofina. Muita gente se amofina. E o baqueiro ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. E o baqueiro ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. Metas na forma, queimamos na fornalha. Os outros álbuns tiveram edição, enfim, estou a estar aqui a falar em editoras, mas foi preponderante na altura haver uma editora para apoiar, para que os álbuns existissem? Ou sem seja... dúvida, sem dúvida. Uhum. Havia um certo conforto, uhum, que havia apoio, havia dinheiro para ir-se para estúdio, para se apoiar. Eu fui sempre da... Primeiro chamava-se Poligrama, com Miçangas. Uhum. E depois passou a ser Universal, uhum, tive sempre os discos na Universal, com exceção do Redondo Vocabo, que, uhum, que foi uma edição de autor. Uhum. Depois foi distribuído pelo Jornal do Público. Mas neste momento existe, o Redondo Vocabo está à venda também nas FNACs, exato, portanto já existe disponível nas FNACs. A editora tinha essa vantagem, que era nós preocuparmos com as questões exclusivamente artísticas, não é? Agora, temos de... Eu acho que em situações de crise é como os próprios espetáculos. A crise pode ter um lado também positivo, que é estimular a criatividade para arranjar outras soluções. E, por exemplo, eu acho que os espetáculos deixaram de ter aquele sentido que era o convencional concerto da superbanda nas praças, uhum, para começar-se a abrir os olhos, coisa que já existe em Espanha e França, que é os novos espaços, espaços mais acústicos, mais pequenos, e reformular-se esta lógica megalómana dos grandes espaços, criarem-se esses hábitos. Da mesma forma, a edição dos discos vai ter que passar por outras soluções, e a verdade é que os meios tecnológicos que existem hoje para podermos gravar um disco são muito mais acessíveis. Eu neste momento, sem perceber grande coisa, percebo alguma coisa, mas muito pouco, um bocado azelha, mas já vou gravando umas maquetes com um pequeno computador portátil, uhum, e uma M-Box, portanto vou gravando umas coisinhas e já dá para trabalhar bastante. Agora, uhum, isso abre perspectivas que eu acho que são positivas. Aí está o paradigma da música, está completamente alterado. Aliás, ainda está por escrever, porque, enfim, tudo isto... Andamos todos a adaptar-nos um bocado a isso, não é? Sim, e as editoras, parece que de todos, são os que estão mais atrasados nessa adaptação. Sem dúvida. Setembro, mês que surge no acaso de folhas mortas sobre a minha infância. Um réquiem pelos mortos de Lalise. 1914, Marcel Proust. O bem da livrura em que meu pai mergulhava no ar-condicionado. As galinhas do mato, o capinzal, o suor africano do cacimbo, meu barco putrefacto. Velha história horrível por ser minha, e sempre o voo do Milhano por cima do Planalto. O tio Augusto, Castro Sormanho, sem discípulo mestre. Terra morta. As horas mastigadas pela lepra, mosquiteiro, a noite, a trovoada. Esta é ditosa pátria, minha amada. Agora vamos aqui à fase dos desafios, e aliás é a fase em que grande parte das pessoas referem o nome do seu tio. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital, aliás teríamos muito gosto que viesse, e fazer um concerto, e que pode ter consigo duas bandas, dois autores, à sua escolha. Sim. Quem é que escolheria? É uma pergunta, sei lá, o Ray Cooder com o Alifar Katuré, que já morreu. Ouvir o Fausto, que é sempre uma das minhas grandes referências musicais neste momento, e um grande amigo, e que acho que é uma pessoa que está sempre num desafio constante de recriação. Outra pessoa podia ser o Jorge Palma. Desses, apenas não falei ainda com Fausto, com muita pena minha, mas enfim, não faltaram oportunidades. A segunda pergunta: imagino que vem aí um grande nome da cena internacional e que diz: eu gostava muito que João Afonso fizesse a minha primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Bem, sei lá, o Chico Buarque. Chico Buarque. Tive a oportunidade de jogar futebol há um ano com ele. Não tive a oportunidade de fazer a primeira parte. E ganhou, não, já agora. Não vou denunciar. Não, os músicos portugueses, não acabou o jogo, porque fomos jogar e os brasileiros marcaram o seu primeiro golo, íamos continuar a jogar e acabou o jogo. Por isso, pronto, não perdemos. Não considero aqui uma derrota. E acima de tudo, não foi falta de comparência, não, já é positivo. Não. E a desforra estávamos a fazer bastante diferente. Então, aqui vai ao que dizem mais difícil. Vai haver um disco, imaginem, de tributo de uma banda nacional. E escolheriam o João Afonso para fazer e participar nesse tributo. De quem gostariam de participar e que tema é que levaria? Provavelmente, se calhar, temos aí a resposta no nome do seu tio, não é? Mas isso teria que ter que fugir dessa. Exatamente, dessa óbvia, não é? Dessa resposta óbvia. Teria que ser então Carlos Paredes, por exemplo. E isso teria que, se calhar, fazer uma reinterpretação, uma interpretação vocal. Sim, Verdes tempo. Anos, por exemplo. Verdes Anos. Já o tentou, alguma vez, aproveitando o som do Verdes Anos, fazer uma letra? Já cantarolei em casa, mas não tentei, não. Eu gosto muito de ouvir música e também gosto de cantar, por isso volta e meia faço brincadeiras dessas. Claro. Nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prego e por modesta me ama, a longa noite de insónia às voltas na mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade. Mais do que a vida, quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modesta me ama, a longa noite de insónia às voltas da mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem me quer mentira, quem me quer mentira. Quero-te mais do que a morte, mais do que a vida, quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Thank you. ensina a casar. A regra de três composta às tantas da madrugada. Maria que eu tanto prezo e por modesta me ama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. A longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. O que é este espetáculo associado a este disco? O que é que a pessoa pode esperar que vai ver este redondo vocal? O que as pessoas podem esperar é, são duas pessoas que se entregam completamente a um trabalho e que têm, quando o som o permite, têm uma comunicação constante com as pessoas, ou seja, há uma ligação que nos liga à obra de José Afonso. E há este contacto que há contínuo, me parece uma linha condutora que vai entre o público, o piano, a voz e a José Afonso. E eu acho que podem esperar algumas surpresas, canções e palavras de José Afonso que nem toda a gente conhece. E prova disso é que muitas vezes já há comentários que eu ouço na primeira fila e na segunda fila a dizerem que este tema não é de José Afonso, este não é dele, este não é. É constante ouvir isso e por isso acho que é uma viagem entre canções que vão desde as Pombas Brancas e o prosema do Velho das Barbas Brancas até ou Fui à Beira do Mar, ou a Canção da Paciência. Muitos sóis e luas irão nascer, mas ondas da praia arrebentar já não tem sentido ter ou não ter. Vivo com meu ódio a mendigar. Tenho muitos anos para sofrer, mais do que uma vida para andar. Bebo fel amargo até morrer, já não tenho pena sem esperar. Cobiça é fraca, melhor dizer. A vida não presta para sonhar. Minha luz dos olhos que eu vi nascer num dia tão breve a clarear. E há um percurso que nós quisemos fazer e eu acho que há principalmente também uns arranjos muito bonitos do piano do João. As águas do rio são de correr, cada vez mais perto sem parar. Sou como o morcego, vejo sem ver. Sou como o sossego sem esperar. É, provavelmente, quando tocam temas como, principalmente, o redondo do vocábulo, ou Que o Amor Não Me Engana, obtém outro tipo de reação das pessoas, não é? Sim, sem dúvida. E o mesmo lá no Chipangar, não é? Mas especialmente esses dois temas, sim, há esse lado das pessoas que gostam muito de associar os temas mais conhecidos, mais batidos. Que sítios ainda não levou este espetáculo que gostaria muito de levar? Já sei que já disse Moçambique numa entrevista. Moçambique ainda não fomos, de facto. Temos a possibilidade, a palavrada de irmos. Fomos a Macau, à Tailândia, e fomos foram os primeiros passos do Redondo Vocal, e foi a ideia foi a pretexto de um convite da Casa de Portugal em Macau, e foi também para juntar e angariar fundos para a construção, reconstrução de uma escola primária em Timor-Leste. Uhum. E então um dos sítios que eu gostaria de ir, e acho que vai acontecer em breve, era inaugurar essa escola em Timor, que a escola essa que se vai chamar, essa que já se chama Escola José Afonso, em Baucau, acho que é em Baucau. Olha, enfia a carapuça, mas não compres o velho fato de ananás. O estilo não se empresta em nada, tem sentido a tua falta, meu papuça. Se podes ou não podes, tanto faz. Se podes ou não podes, tanto faz. Experimenta sair um pouco, está bom tempo. Na Rábida para os ninhos, meu rapaz. Amanhã é friado em Paio Pires aguça. O teu ouvido rocomoco em água ras. O teu ouvido rocomoco em água ras. A multidão na rua é Zé, ouve-se a banda tocando MFA. Vai o Borges, o Pinochet, o tio, vivas para o sangue. A revolução é para já. Vai o Borges, o Pinochet, o tio, vivas para o sangue. A revolução é para já. A bota trocada, canto na varanda, de roda batina para a Luanda. Só menos um furo, num cinto apertado, é já primavera, amar não é pecado. Na primeira saia, lagartixa verde, que um dia alegre não se espera bem. Estamos na seca, a paz é pouca, torna uma soneca, a tia louca. Limpa os sovacos com este spray, amanhã é dia de tazindas. Põe nessa boca uma chupeta, amanhã é dia de dona Xepa. Visita a sua página, vê, portanto, quer ver os seus discos, vê. É uma maneira interativa de, enfim, de se ir mostrando ao seu público. Quando se refere à minha página, que é o MySpace... Afonso.com. Pois, essa página está muito... desatualizada, não é? Está muito desatualizada. Uhum. Foi uma amiga minha espanhola que fez isso e estou para reformular. Eu não domino esses meios tecnológicos. O MySpace lá vou conseguindo responder. Uhum. Mas sempre tive sempre um fórum, um site que permitia responder e falar com as pessoas, e sempre gostei de o fazer, e espero com alguma ansiedade que isso seja arranjado para que me permita fazer isso, porque eu acho que esse contacto não é um contacto que eu me forço, é um contacto que sai naturalmente e tenho gosto de o fazer. Infelizmente o site ainda não está em pleno, nem me permite fazer isso, nem o site, nem o MySpace. O MySpace sempre vai sendo mais funcional. Okay. E qual é a melhor montra da música hoje em dia para alguém como o João Afonso? A melhor montra é mesmo cantar ao vivo. Eu, para além de ser o que mais gosto, permite esse contacto. Eu, melhor montra para mim são os pequenos auditórios, os pequenos coretos. A montra, infelizmente, para além das FNACs, pouco há mais, porque a nossa televisão não existe, né, para os músicos. Uhum. Quem é que ouviu o concerto do Júlio Pereira recentemente na televisão? Não se ouve, né? Um espetáculo do Fausto, ou da Amélia Mujo, ou da Filipa Paz, ou da Quinta do Bill, tantos músicos que não têm essa possibilidade de se mostrar na televisão. Na rádio, de certa maneira, a rádio, apesar da lei da rádio existir, não me parece que esteja a ser cumprida. Eu ouço muita rádio, principalmente quando conduzo, e verifico que não se ouve música portuguesa. E muitas vezes a música portuguesa que se ouve é música tocada, de facto, por portugueses, mas em inglês. Muitas vezes é o que se ouve. E lamento, porque era uma maneira de mostrarmos o que é nosso e de nos afirmarmos culturalmente, porque a música é uma das nuances artísticas, uma das nuances da nossa arte, que tem características muito emocionais, muito próprias, e que neste momento não está a ser valorizada da forma que devia ser valorizada, porque é uma forma de nos autoafirmarmos. Nós vamos aqui à Espanha e a situação é totalmente diferente. Quando fazem de um tour uma marca, pois, temos muito que aprender. É. Tudo está vazio e morto na balada dos caminhos. Nas árvores do campo absurdo, há pássaros ocos nos ninhos. Ninguém viu Jesus no horto e os homens estão sozinhos. Agora, a propósito ainda deste disco, vamos aqui à parte gráfica do disco, né? Que é também uma maneira das pessoas perceberem que quando têm o disco em casa têm uma obra de arte e tentar assim evitar o download ou ter o disco de uma maneira diferente, de forma digital. Uhum. A quem se deve este trabalho? Este trabalho é feito todo ele, a parte gráfica é feita pelo João Lucas, uhum. A parte criativa, né? O João... Para além deste entendimento musical que tivemos sempre um contacto estreito e íntimo sobre as canções e sobre a forma como isso devia ser passado para papel, a expressão, e ele foi mostrando coisas que ia desenhando relativamente ao Quem Mora Não Me Engana, ou Presença das Formigas, sei lá, e ia fazendo esse lado e mostrando, e eu acho que conseguiu uma coisa muito bonita. Eu orgulho-me sempre, por acaso, das capas dos discos. Todos os meus discos, os outros, têm sido feitos pelo meu irmão António, uhum. Com exceção do Redondo do Cabo, que foi feito pelo João Lucas. Muito obrigado, João. Muito desta obrigado, conversa Pedro. Que tivemos, claro, atenção, que lembre-se que fez uma promessa, que aqui na Boa Nova, a próxima vez estaremos aqui, e pronto, e vamos estar atentos a esse álbum que provavelmente terá uma edição para o Natal. Se calhar é uma oportunidade de eu ir aí com, mesmo que seja uma amostra de três ou quatro músicas, terei todo o gosto de mostrar uma amostra deste. Claro, aliás, teremos condições aqui para gravarmos isso mesmo e teríamos muito gosto. Muito bem. João, olha, fica agradeço. Fica prometido, está bem? Fica prometido então. Obrigado por tudo, está bem? Obrigado. Um abraço, nós. Um abraço, obrigado. E à beira do mar, ver o que lá havia. Fui à beira do mar, ver o que lá havia. Ouvi uma voz cantar que ao longe me dizia. No meu peito alegria. descansar. Enquanto amanhecia, sentei-me a descansar. Enquanto amanhecia, entre o céu e o mar, o mar proa rompia. Entre o céu e o mar, o mar proa rompia. Desde então a bater no meu peito em segredo, desde então a bater no meu peito em segredo, sinto uma voz dizer: teima, teima sem medo.